Larga de problema hoje, viu, polícia? Que hoje tô indo pra casa. Larga de problema, viu? Me deixa. Vai se embora, papai Jesus. Deixa Deus te usar. Tô invisível, tô invisível, tô invisível. Te ligo, foi motor. Tô invisível, tô invisível. Deus é mais, Deus é mais, Deus é mais. Ela falou pra favela inteira que tá louco e toda aberta. Ela botou de estado no shopping. E o cicão que acaba com ela. Novinho, deixa eu falar. Hoje a tropa de pega sapata. Ela quer leitada, leitada, ela quer leitada, leitada. Ela falou pra favela inteira que tá louco e toda aberta. Ela botou de estado no shopping. E o cicão que acaba com ela. Novinho, deixa eu falar. Hoje a tropa de pega sapata. Ela quer leitada, leitada, ela quer leitada, leitada, ela quer leitada, leitada, ela quer leitada. Ela serve na cara, ela quer leitada, leitada, ela quer leitada, leitada, ela quer leitada, leitada, ela quer leitada, ela serve na cara. Hoje a tropa de pega sapata. Que tá louco e toda peça. Ela botou de estado no shopping. E o zigão que acaba com ela. Novinho, deixa eu falar. Hoje a tropa de pega sapata. Ela quer leitada, leitada, ela quer leitada, leitada. Ela falou pra favela inteira que tá louco e toda peça. Ela botou de estado no shopping. E o zigão que acaba com ela. Novinho, deixa eu falar. Hoje a tropa de pega sapata. Ela quer leitada, leitada, ela quer leitada, leitada, ela quer leitada, leitada, ela quer leitada. Ela serve na casa, ela quer leitada, leitada, ela quer leitada, leitada, ela quer leitada, leitada, ela quer leitada, ela serve na casa. Hoje a tropa de pega sapata. Tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap.